Eu vou beber umas cachaça pra esquecer a galha que você me deu. Ai meu Deus, como doeu. Doeu, doeu, doeu, doeu, doeu. Ai meu Deus, como doeu. Recebi uma suposta ligação falando de sua traição. Perdi meu chão. No momento pensei que fosse uma brincadeira, coisa da minha imaginação. Chorei demais, não quis acreditar. Mulher que jurava toda a vida me amar, me traiu, me feriu, me iludiu, mentiu. Doeu. Você vai ver o que perdeu. Doeu, doeu. Vou esquecer a galha que você me deu. Eu vou beber umas cachaça pra esquecer a galha que você me deu. Ai meu Deus, como doeu. Doeu, doeu, doeu, doeu, doeu. Ai meu Deus, como doeu. Doeu, doeu. Vou superar, você vai ver o que perdeu. Um abraço pro meu parceiro Léo Mota, Ministério Léo Mota e Acessórios. Tamo junto. Doeu na alma quando recebi uma suposta ligação falando de sua traição. Perdi meu chão. No momento pensei que fosse uma brincadeira, coisa da minha imaginação. Chorei demais, eu quis acreditar. Mulher que jurava toda a vida me amar, me traiu, me feriu, me iludiu, mentiu. Eu vou beber umas cachaça pra esquecer a galha que você me deu. Ai meu Deus, como doeu. Doeu, doeu, doeu, doeu, doeu. Ai meu Deus, como doeu. Vou superar, você vai ver o que perdeu. Doeu, doeu. Vou esquecer a galha que você me deu. Bado Memel, Paredão Atrevida, Paredão Demolidor, Chamega.